O melhor rádio jornal na hora do almoço. Eu sou o Anderson Camelo, aqui de paletó de preto, do outro lado de branco, falando ao telefone o Luciano Coelho. Luciano Coelho, o rei dos boletos. Foi cuidar dos dentes hoje, Luciano? Não, né? Nada, eu fui pra uma consulta médica. Todo dia o Luciano tem um problema pra resolver. Dentes amanhã. Continuando com o Jornal da Teresina, a segunda edição, já já, mais participações populares. Tô vendo aqui mensagem, inclusive, da Dona Jesus. Cerco de Jericó, de 14 às 20. Dia 14. Ah, então teve início, hein, Dona Jesus? Ao dia 21 de julho, Paróquia São Paulo, Rua Bertolinha, bairro quê? Que é isso aqui? Bairro Bom Jesus, onde é que fica? Perto do Mocambinho, né? Início às 7 horas, encerramento às 7 horas de 7 da manhã, e encerramento, teve início, na verdade, às 7 horas do dia 14, ou seja, ontem, o encerramento vai ser às 7 horas da manhã do dia 21, que cai num domingo. Vamos acompanhar, já já voltamos também com o esporte, Luciano Coelho, vamos acompanhar o comentário do professor e economista Deolindo Aguiar, é o quadro Outro Lado da Moeda. A partir de agora, o Outro Lado da Moeda, com o economista Deolindo Aguiar. O atentado ocorrido neste sábado, dia 13 de julho, contra Donald Trump, em Butler, Pensilvânia, com o uso de um fuzil AR-15 com características semelhantes à M-16, arma semiautomática, levanta várias questões sobre o controle de armas, a ação policial e suas repercussões políticas e econômicas. A utilização de um fuzil AR-15, um modelo bastante comum em atentados nos Estados Unidos, reflete a facilidade de acesso a armas de alta potência no país. No Brasil, a legislação recente sobre armas, aprovada no governo Lula, ainda permite a compra de AR-15, embora o custo seja alto, cerca de R$ 35 mil, segundo a Folha de São Paulo. A resposta policial ao atentado também é um ponto de comparação. Nos Estados Unidos, o agressor foi morto sumariamente, enquanto no Brasil, a abordagem é outra. Quando preso, tende a ser mais focada na assistência psicológica ao agressor, refletindo diferentes modos operantes na ação policial e na segurança pública entre os dois países. No contexto político, o atentado pode reforçar o apoio a Trump, cuja eleição tem implicações significativas para a economia mundial e, especificamente, para o Brasil. As relações comerciais entre os dois países são substanciais, com os Estados Unidos sendo um dos maiores parceiros comerciais do Brasil. Os Estados Unidos são o segundo maior destino das exportações brasileiras e o terceiro país que o Brasil importa. Portanto, a administração Lula precisa manejar suas relações com cautela para evitar impactos negativos nas trocas comerciais que movimentaram cerca de US$ 75 bilhões em 2023. Considerando o atual favoritismo de Donald Trump, é preciso o governo Lula deixar as questões ideológicas de lado e se preocupar mais com a economia brasileira. É aquela história: prudência e canja de galinha não fazem mal a ninguém. Vale a pena refletir. Você ouviu O Outro Lado da Moeda, com o economista Deolindo Aguiar. Agora 12 horas e 8 minutos, tentando carregar aqui o comentário de Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Vamos ouvir o comportando o comentário de Genésio Araújo Júnior, direto de Brasília. Seja você de esquerda, direita ou centro, foi acostumado com a ideia de que os Estados Unidos era a terra onde tudo funcionava e que tinha a chamada democracia perfeita? Vivemos um tempo tão complexo que tem gente querendo revogar a lei da gravidade. Imagina só nossa certeza sobre os Estados Unidos. Nesse final de semana, vimos os Estados Unidos dar um show de desorganização na realização da final da Copa América, em Miami, o Eldorado da classe média alta brasileira. Para completar, um jovem tentou matar o ex-presidente Donald Trump sob um show de incompetência do famoso Serviço de Segurança dos Estados Unidos. Talvez o pior seja outra coisa. A tal da maior economia do mundo, em novembro, vai decidir, goste você ou não, entre um presidente que luta para mostrar que dá conta do serviço, mas que é notoriamente um fraco, e um ex-presidente que luta para mostrar que pode fazer os Estados Unidos grande de novo, mas que é um notório crápula. Vivemos um momento decisivo no planeta Terra, onde os desafios são muito grandes, talvez os maiores que a humanidade tem enfrentado até agora. A tal da inteligência artificial e as novas energias não são pouca coisa. Imagina só estar metido numa confusão dessas e a terra onde tudo funcionava não funciona. Está dividida entre um fraco e um crápula. Meu Deus. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília. Jornal da Teresina, segunda edição. Estamos também no X, no TikTok e no Instagram, que é o @TeresinaFM. Acesse o nosso portal de notícias, que é o teresinafm.com.br. Teresina FM sempre atualizado, inclusive aos finais de semana. Por lá você pode baixar o nosso aplicativo para acompanhar toda a programação musical e jornalística da Teresina FM. Se preferir, dentro do site tem a opção Ouça Agora. Por lá você pode acompanhar o Jornal da Teresina Primeira Edição, o Bom Dia Teresina com o Sérgio Olon, o JT1 com a Simone Castro, o Luciano Coelho, depois Jornal da Teresina Segunda Edição, aí mais um musical e com muita informação também, a Lilian Oliveira, Teresina Pop, Inês Saraiva com o Helder Vilela, comandando o Conecta e fechando a conta, né? Programação jornalística, o Jornal das Cidades, a partir das 17h30, Wesley Salles, Carlos Moraes e produção de Eduardo Calado. Carlos Afonso Luciano está acompanhando a Teresina FM de dentro do carro, indo resolver os problemas e ajeitando tudo, porque daqui a pouco tem show de... O estilizado? Não, ele mudou. Agora é Felipe Caldas, Luciano. E Felipe Caldas, daqui a pouco. Hoje, segunda-feira. É, que bom que ele tá ganhando dinheiro. Sexta, sábado, domingo e segunda, ganhando dinheiro, tocando bastante, Luciano. Segundou. Daqui a pouco, a apresentação do Felipe Caldas. A partir de que horas? A partir das, tô vendo aqui, a partir das 20 horas, é isso, o Carlos Afonso, no Texas, né? Valeu, bom trabalho para vocês. Maria Zélia está acompanhando o Jornal da Teresina, segunda edição, já recebeu o link de transmissão do nosso YouTube. O Márcio está escutando, Luciano, via Rádios Net, Luciano, é um aplicativo... E há também o portal, o site do Rádios Net. Na internet, você acessa Rádios Net, digita Teresina FM e vai dar em cima. Basta clicar, dar o play para acompanhar na íntegra o Jornal da Teresina, segunda edição. Está, sabe onde, Luciano Márcio? Não, nem ideia. Na beira da praia. Não sei se é na barraca da Marimar, eu sei que ele está na praia do Maramá, Luciano. Na verdade, é a barraca da Marisol, que é a primeira. Eu gosto de ficar lá quando eu vou até a Maramá. Ele está tomando uma cerveja bem gelada, creio eu, já esperando o tira-gosto, Luciano, e acompanhando o Jornal da Teresina, segunda edição. Quem não tem dinheiro, conta história. No caso, eu estou aqui contando história, Luciano. Nós, né? 12:14, Luciano. Vamos à dica de trânsito. Trânsito e estrada. Não deixe o pet sozinho no carro. Em dias quentes, o interior do carro pode aquecer muito rápido, colocando o seu pet em risco de superaquecimento. Em dias frios, o carro pode se tornar muito frio. Sempre leve seu pet com você ou deixe alguém responsável por ele fora do carro. Oferecimento Posto Norte, Avenida Homero Castelo Branco, 2047, próximo ao Ibama. Detroit Car, 5 estrelas para o seu 4 rodas, Avenida Jockey Clube, 2100. Situação do trânsito em Teresina e em Timon, com o Luciano Coelho. Na verdade, Luciano, bora fazer diferente. Tem um relato aqui de um acidente, é sobre o trânsito, então a gente pega o embalo. Um relato... Na Nossa Senhora de Fátima. Não, não foi esse aí não, Luciano. Um relato aqui do Edilson. Relato, caso que aconteceu, segundo ele, na noite de ontem. Ele se envolveu em um acidente na rotatória do Vale Quem Tem, a famosa rotatória dos acidentes. É na Zequinha Freire? É, próximo ao Comercial Carvalho. Ele disse que foi uma das vítimas, Luciano. Trafegando na Avenida Maria Antonieta Bulamarque, sentido Pissarreira, Planalto Uruguai. Portanto, minha preferência. Quando um outro motorista que vinha na Avenida Zequinha Freire, sentido Vale Quem Tem, Planalto Uruguai, em alta velocidade, simplesmente invadiu a preferencial, causando a batida. O mesmo estava embriagado, de acordo com Edilson. A perícia foi acionada... Andava numa caminhonete, e ele também andava portando uma arma. A perícia foi acionada e foi tudo resolvido. Graças a Deus, nada grave entre os condutores. Só ontem, nesse mesmo local, foram registrados cerca de 3 acidentes e no sábado mais 2. Até quando isso vai acontecer? Clama o Edilson, pede ajuda da prefeitura e da S-Trans. Tá complicado, hein, Luciano? Ali na região. Ali aquela região sempre foi bastante reimosa, como a gente costuma dizer aqui. E esse acidente de ontem, Camilo, o motorista de uma caminhonete, ele supostamente, ou por informações da polícia, estaria embriagado, ele tentou fugir do local e os populares terminaram interceptando a caminhonete. Segundo as informações, ele também estaria portando uma arma de fogo. Ele declarou que era CAC, que é colecionador, atirador e caçador. E vai responder aí pelo fato da direção dirigir alcoolizado e também pelo porte ilegal da arma. Ou se é legal, ele vai ter que justificar, né? E sobre o trânsito, Luciano, em Teresina. Vamos nós, além... Você destacou outro acidente na Avenida Nossa Senhora de Fátima, na verdade. Esse aí que você falou aconteceu ontem. Esse que eu tô falando já aconteceu hoje. E aconteceu ali na esquina entre a João Emílio Falcão e a Coronel Costa Araújo, na Nossa Senhora de Fátima. E lá pertinho da universidade, aconteceu esse acidente aí. E termina causando transtorno. E olha que nós estamos com um trânsito bem facilitado pelas férias escolares, que muitos dos pais também tiram as férias junto e terminam viajando, né? Então, aqui nessa região da Zona Leste, a gente só tem um registro desse acidente. Para a Zona Centro, nós temos um trânsito um pouco mais complicado. Na Frei Serafim, trânsito é intenso. No Centro Sul, que é aquele polo de saúde, está bem complicadinho lá, por conta do fluxo. Então, nós temos trânsito intenso na Governador Arthur de Vasconcelos, na São Pedro, na Desembargador Pires de Castro e também na 1º de Maio. Além da Olavo Bilac e da Avenida, essa aqui é a Coelho de Resende, e a Miguel Rosa. Então, nesse trecho aqui, trânsito intenso em todas essas vias. Mais ao centro, nós temos a Paissandu e a Félix Pacheco também com trânsito intenso. Do lado centro-norte, nós temos Coelho Rodrigues e a Lisandro Nogueira com trânsito intenso. A Avenida Pinel também, nesse momento, trânsito é intenso. Camilo, mas a Zona Sul tivemos um outro acidente. Barão de Gurgueia, entre a rua Pedro II e a rua Beneditinos, ali depois da New Land, da Toyota Zona Sul, perto daquele condomínio Boulevard Vila Vermelha. Lá, sabe onde é? Transcol? É ali naquelas proximidades, do Dom Avelar Brandão Vilela. Ali houve um acidente agora há pouco e o trânsito começa a complicar. Mas lá na área da Tabuleta, nós temos a rua Hermínio Conde, ela corta Miguel Rosa, tem um trecho com trânsito intenso. A outra é no Balão da Tabuleta. Nesse momento, o trânsito está intenso. Deixa eu dar uma voltinha aqui em Timon. Olha, em Timon, trânsito fluindo bem, com a exceção da Presidente Médici, cruzando a Avenida Formosa, que está com trânsito intenso. E lá no Parque Alvorada, tem uma rua que está com trânsito. Ali é Cidade Nova, aliás, não é nem Parque Alvorada. Rua 1 de Cidade Nova, trânsito parado. Não tem a razão da paralisação do trânsito. Zona Sudeste de Teresina, só um trecho da rua. Francisco Adalto de Souza, que está parado. Aqui é lá, já chegando no final do Disseu ali. Eu não sei se aqui é redonda, depois do cemitério do Renascença. E, Camelo, para encerrar aqui, Zona Norte de Teresina, a gente vai aqui, os principais trechos fluindo bem, não há intercorrência. Zona Norte. Então, essa é a situação do trânsito nesse momento em Teresina. Dois acidentes registrados, um na Barão de Gurgueia e outro na Nossa Senhora de Fátima. Jornal da Teresina, segunda edição. O seu informativo na hora do almoço. Vamos de Copa América, Luciano? Infelizmente para mim, a Argentina se deu bem mais uma vez, mas merecidamente, porque tem um time recheado de estrelas e joga um futebol bastante objetivo. Então temos que ser justos, Luciano, mereceu. Se a Colômbia vencesse também, né, Luciano? A Colômbia hoje joga um futebol vistoso. Muito vistoso, inclusive o melhor jogador do campeonato saiu da seleção da Colômbia. James Rodríguez, que joga no São Paulo. O São Paulo não joga nada. Na verdade, ele não joga nada. Mas ele foi, é banco. Ele foi o condutor do jogo da Colômbia. Exatamente. Pela seleção, ele arrebenta. Pelo São Paulo, nada. Eu não sei o que acontece. Ninguém consegue explicar. A Argentina venceu a Colômbia e se tornou a maior campeã da Copa América. A seleção da Argentina venceu a Colômbia na prorrogação da final da Copa América por 1-0 na madrugada da segunda-feira e finalizou a edição de 2024 como campeã. O único gol do jogo foi marcado pelo atacante Lautaro Martínez, no minuto 7 do segundo tempo da prorrogação, com assistência do meia-atacante Giovanni Lo Celso. O histórico atacante argentino Lionel Messi deixou a partida no minuto 21 do segundo tempo, do tempo regulamentar, após sofrer uma lesão. O jogo marcou o fim da trajetória do também histórico meia-atacante Ángel Di María na seleção da Argentina. Foi a segunda edição consecutiva da Copa América que terminou com a volta olímpica da Argentina. Ao todo, a Albiceleste chegou ao 16º título de Copa América, o que a coloca como a maior campeã da competição, deixando o Uruguai com 15 títulos para trás. A seleção do Brasil ocupa o terceiro lugar neste ranking com 9 títulos, sendo que o último foi conquistado em 2019 no próprio Brasil. O título da Copa América de 2024 dá o direito à Argentina para jogar a finalíssima, que é o torneio de partida única que reúne o campeão da Copa América e a seleção campeã da Eurocopa. No domingo, a Espanha foi campeã do torneio europeu ao superar a Inglaterra na final por 2-1 e com isto enfrentará a Argentina na finalíssima. A Argentina, treinada por Lionel Scaloni, teve esta formação como campeã no jogo final contra a Colômbia. Emiliano Martínez no gol, linha de defesa, Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez e Nicolás Tagliafico. No meio-campo jogaram Enzo Fernandes, Rodrigo Depou, Alexis McAllister e Ángel Di María. E no ataque estiveram o capitão Lionel Messi e Julian Álvarez. Também entraram desde o banco de reservas o lateral direito Nahuel Molina, o zagueiro Nicolás Otamendi, o volante Leandro Paredes, os meias atacantes Giovanni Lo Celso e Nicolás Gonzalez, além do atacante e autor do gol do título, Lautaro Martínez. Agência Rádio Web, com informações da Copa América, Diego Brião.